Pessoas pedem, oram, rezam, outros até se desesperam. A paz na terra e no final ao que se leva. Verdades e conflitos, amigos dos inimigos, tudo fudido, mas seu estado estar unido. Humanos que questionam quem que inventou a guerra. Pergunte ao ódio que reina sobre a terra. Dinheiro ou petróleo, corpos em laboratórios e bombas nucleares embutidas pelo solo. Imploro pelas crianças, os idosos, os animais, pela natureza ainda vivo que precisa mais. Viver as coisas boas da vida como simples rolê com os amigos. A vida eu vivo, as armas alimentam a sua coragem ou seu medo. E os que festejam, a morte já não é mais segredo. Brigando pelo primeiro, a vida não tem mais conceito. Acalme os nervos, humildade é ser você mesmo. Seu caminho dita. Se os que perderam caíram na armadilha da vida. Siga sua trilha pra vida. No seu caminho insista. Se houver conquista, não desista. Vista sua própria camisa. Encare e viva. Problemas são as coisas da vida. Se o que me inspira, minha diva, licita fazer guerrilha. Aos meus divãs, meus amigos, minhas irmãs, aos guerreiros das manhãs, gangueiros da noite, fãs, divãs que se refletem ao sol das manhãs, divãs que brigam pelo um belo amanhã. Irmãos, irmãs, força e ação, reação causada por ações suas tomadas. Reflexões talvez usadas por vidas passadas. Sua batalha foi traçada, conquiste com raça. Se falha, vai, não para agora, cara. Desistência nada. Tem que ser guerreiro verdadeiro e não de farsa. Celebra comigo cada momento. Essas irmãs aí que colabora comigo cada momento.